E hoje, Oliveira do Hospital, acredito que nunca, talvez na sua vida, na sua história, tenha tido tão milhares de pessoas que, com bichas, desde o Senhor das Almas até Oliveira do Hospital, que é uma coisa extraordinária que nunca tinha acontecido, e por isso há aqui uma estratégia de marketing. Há alguns que dizem que nós não temos estratégia para o Conselho de Marketing, mas eu a esses tenho que lhe dizer que não vale a pena estar a discutir isso por uma razão extremamente simples, porque bastaria ver esta, para todas as suas críticas, querem por base, porque há aqui hoje uma estratégia clara de marketing e de venda do Conselho de Oliveira do Hospital.